Talvez agora saiba bem o que é bom pra mim. Esqueceram de me avisar, nem olhou pra trás. Mas bem que eu não me contei, o excesso me faz sonhar.